no 601, reduza para 2109 nós. Reduzindo no 601. C3567 com onda 27 a bordo, 4 horas e 50, alternando com a fim. C3000 na 601. Mantenha 3000. Mantenha. 10, lá 18.6 com a torre, 1021, ajuste, bom voo. Tinha um quanto quiser, depois de espera a torre 18.6. Obrigado, meu amigo. Frente. Goal 1856, after the tech, the traffic in another goal, approve the start and push, with all techs. Estabilizado no localizador da X-Ray, down a zero, com campo à vista. O Oceano é 61.43. Completa aproximação, chame torres, tem 18.6, bom pouso. 18.6, Oceano é 61.43, até daqui a pouco. 601, desça para 2000 pés, estou tímido no 021, informe o localizador, reduza para 1809, igual no 601. 601 no 2000, reduza. Boa tarde, hoje é 61943, vai passar sem pressa. Genero 1143, boa, complete aproximação, aguarde formação de pista livre número 1 para pouso, vento 180 graus, 1109, ajuste no 021. Não. 2021. Livre pouso 990 para o Ocean Air 6143. Gente, boa noite. Ocean 43 confirmando então, de autorizado pouso, venta de 180 com 10. Livre pouso para o 6143 da hoje. Moved, and we are to reach 580, call for 910, left third. Eu departo Bipuca, departo de Jamo and Caju Transition. Call code 5105, control departure frequency 120.8. Departure Ipuca, Jamo, after Caju Transition. Ipuca, Jamo, after Caju Transition. Report ready to stand 01 to ready to start and push. Report, I'll do 273, sua identificação, autorizado chegada a bomba. Isso para 4000 pés, estou tímido no 021 no vigilante. Estabilizado, ano 601. Sete aproximação, chame torres, tem 18.6, bom pouso. Obrigado, boa noite, 3567, quando se espera pronto da ano 0. Depois do CN vai chamar o centro 125 decimal 10, alternando 133 decimal 25. Muito grato e boa noite. Bono 601 no localizador. Manuan 8.6, and Quindiro 1021. Quindiro 1021, confirm and the alternative and the endurance, please. Okay, roger, and taxi approved to the road point, call tower, and good evening. Vento 190 graus com 09 nós, derive e pouso, pista no zero. Livre pouso, zona 601. Muito boa tarde, é o Xenero 6143, se livrou na sua escuta. 6143, bem-vindo para o Cigavi Alfa e reporte antes da Juliette. A Alfa reportará antes da Juliette, o Xenero 6143. Zap 6720. Zap 7720. Sim. Gente, web, um minuto para a cópia. Subida prevista é a Dael, 360 aprovado, informação em curso é a Vitor. Aguarde um minuto pela autorização. Aguarda. Azul, foto. Perfeito. 01, solo 239, à direita, 219, solo, boa noite. 219, obrigado. Solo, 6601. É 201 na guarda número 2 no setor. Solo na 601? No 601, táxi em frente, mantém a posição antes da Juliette no 601. Mantém a Juliette no 601. 6143, ingresso, se agilize, portão 02. Ingresso e agiliza pro 02. Era 6143. Lembre go on 856. Approved lineup and wait, threshold 10. Então, gostando da identificação, autorizado de chegada a MAN, de informe de descida, estou o time, estou no 021, no vigilância radar. Próximo ataque foi Juliette, economia 01. Mantenha a posição e aguarde, o seu portão deve ser definido pela infraero, ok? Guarda, economia 01. Two, four, two, zero, six. Clear to push and start your part chat attack. Yes, sir. 3567, contato radar, surfo nível 380, perfil Arbor. 380 na Arbor, essa é 3567, possibilidade de voar, Elefa? Voe Arbor. 7. feedback acionamento. Trip 5 4 5 autorizado para o estacionar, reporte para o ataque. W6720, confirme pronto cópia. Pronto cópia. W6720, autorizado Salvador Galeão, via UPSUL 1-0 após SMAP, nível 360. Decola pistão 1-0 após primeira curva direita, saída da Euleda após bridge. Transponder 5120, controle de frequência 20, decimal 8. Galeão autorizado nível 360, via UPSUL 1-0 após voa direto de SMAP. Planta 10, curva direita, da Euleda bridge. No transponder 5120, sistema controle 120, decimal 8 para o footback e acionamento na posição menos. W6720, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Na próxima, estou com o espectramento, minha dúvida. 5-6. 1-2-7-3, desça para 2000 pés, ajusta o altímetro no 021, informe o localizador. Para 2000, com no 021, reporte lá no localizador, 1-2-7-3. Teria alguma previsão para o 6201? O 6201 nos 2 ou 3 minutos para o puxa será. Approved taxi to holding point via India Alpha on holding point call tower frequency 118.6 KN81021. Voo 601 no mais 3 minutos. Trip 5495 pronto para ataque? Afirmativo, está com 57 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 e está alternando vitória. Trip 5495 autorizado táxi via parte 31 no India Alpha no ponto de espera chame torre, frequência 118.6, altímetro 1021. Autorizado táxi. Na 6201, após a passagem da TR-72 da Trip na retaguarda, autorizado puxa e acionar. Reporte para táxi. Após a passagem da TR-72, autorizado puxa e acionar. Reporte para táxi. For 206, an up into weight, threshold 10. Web6720, autorizado puxa e acionar, informo que será o número 2 para táxi. 4206, clear to take off runway 10, the wind is 180 degrees with 08 knots. Mantém, cabeceiro 1-0. 4-5 ali, mantém. Anda a carta. Firma. 6720. 132 a bordo, 335, estou ferrando com o Web 6720, abaixo para time. Airborne 948, call 120.8, have a good flight. 1208, thank you, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4206, passing 1100. Azul 4206, climb flight level 370, book a departure. Climb to flight level 370, book a departure, Azul 4206. Go 1-8-6-1-8-5-6, pass flight level 170, contact now, receive center frequency 12685 or 12545. Estabilizou, com 273. Grande aproximação, chame 2-8-6, bom pouso. 2-8-6, obrigado. 12685, back up to 12545, go 1-8-5-6. Dan 3567, passa nível 180, chama centro Recife, frequência 1260, oceano 288, boa viagem. 260, 283, 3567, boa noite. Salir 21, 273. Pista no zero, vento 190 graus com 08 nós. Autorizado pouso, agora 273. Próximo vento com 273. 190 graus, 190 graus com 8 nós, 08 nós. Obrigado. 5415, decolo 50, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, boa noite. 340 Guarulhos. Autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera chame Torres, frequência 198, decimal 6, altímetro 1021. 1021, vai Índia Alfa, chamando Torres, NIP 5494, contato radar, autorizado saída coral, suba para nível de voo 140. É o 5415, autorizado saída coral. Solo 52 na direita, 219 solo, boa noite. 219, até daqui a pouco. Sinal é 201, ali mantém, cabeceiro 1-0. Deixa o taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, a porta, vou descer. Eu siga, papapapá, Alfa Tango Tango. Tango, vou na proa da rotatória. Zero uno, o vento no 90 graus com 09 nós, tem livre decolagem, pista no zero. Desenrolagem do Airbus da Avianca, web 6720 ali, mantém cabeceiro no zero após. Papapá, Alfa, Tango, Tango, desça para o tráfego da pista 173, autorizado ingresso no parte 1, via gate, correção via Juliette, gate 03. Juliette, porção 3, 1273. Decola 54, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, controle, Xené 01, boa noite, bom trabalho. Boa noite. 126, decimal 85. 2685, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xené 6201, decola precisando 1300 bem. O Sané 6201, contato radar, autorizado saída da EL, suba e mantenha nível de voo 360. Subindo 360 na da EL, o Sané 01. Sete dois zero, vento no 90 graus com 10 nós, tem livre decolagem, pista no zero. O Chané 6201 da presente foi Leda. Pro de Leda, 6201. Bom, foi, boa noite. 608, boa noite, obrigado. Web 6720, contato radar autorizado a saída da El. Tube mantenha de voo 360. O senhor pode voar direto da El? Mantenha o perfil de saída. Ok. 360, mantenha o perfil. Com 167.4. Autorizado Salvador para Brasília. E é o Pesolo 17, nível 360. Decola pistão 10 após curva à direita. Sai da árvore, transição elefa. Transponder 5142. Frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360. Na Pesolo 17, decola 10, curva à direita. Sai da árvore, transição elefa. Transponder 5142, controle 1208, ao voo 67. Voo 567, cotejamento correto, reporte pronto para puxar só, né? Pois não. Salvador, Salvador, chegou na 601, assim a gente tem informação vivo para o Galeão, direito de voo 320. Para a rotatória, em contato visual com a aeródromo. Papapá, Alfa, Tango, Tiente, Ami Torre, na frente.